Claro que sim. Aliás, todas as provas em que eu entro é para ganhar. Pode-nos falar um bocadinho daquilo que tem sido o seu percurso? Como é que começou esta prática e como chegou até aqui? Quando eu fiz os 18 anos, tirei a carta de caçador. Depois de tirar a carta de caçador, fui dar uns tiros com a arma a um campo de tiro ali no Herdal. E então, pronto, comecei a gostar da modalidade. Percebeu que poderia participar em provas dessa modalidade? Através de amigos deram-me a conhecer as provas da Federação, onde comecei a realizar algumas como júnior e obter bons resultados. E pronto, foi o culminar. Portanto, começar a praticar. Iniciou então esta prática aos 18 anos, de lá para cá tem vindo sempre num crescendo, não é a primeira vez que conquista um título importante? Não, um dos mais importantes é na disciplina de fosso olímpico, onde já conquistei também a Taça de Portugal. Antigamente havia uma disciplina chamada fosso universal, onde fui várias vezes selecionado e representar o nosso país a vários países da Europa. E a nível interno também já ganhei algumas coisas. Agora ganhou a Taça de Portugal de Tiro, Trap 5. Qual é que é agora a sua ambição? Onde é que espera chegar? Assim, a nossa ambição é sempre sonhar o mais além. Neste caso é os Jogos Olímpicos, mas uma coisa é sonhar e a outra coisa é a realidade. Se formos a comparar com outros atiradores, neste caso Espanha, França, Itália, a nossa missão é muito difícil porque estamos a combater, entre aspas, com atiradores profissionais, enquanto nós somos amadores. O Miguel integra uma associação, é assim que tem participado também nas provas. Sim, eu represento a Associação de Clubes de Caçadores de Mira. Diz-me que os Jogos Olímpicos são um sonho, mas vai trabalhar nesse sentido? No dia-a-dia estamos com isso sempre em mente, mas é muito difícil. Só para ter uma ideia, um atirador para se preparar para os Jogos Olímpicos tem que atirar todos os dias e não pensar em trabalhar no dia-a-dia. Eu é completamente o contrário, trabalho dia-a-dia e para mim, para treinar é ou à sexta-feira, ou às vezes ao fim de semana. Pronto, eu encaro o tiro mais como um hobby. E tudo o que vier além das provas que consiga ganhar já é bom. Já é bom. Muito bem. Tem alguma prova nos próximos tempos que queira divulgar? Sim. Vamos ter uma prova ali no Porto, onde vai ser na disciplina de fosso olímpico. A Taça de Portugal também. Mas esta não é uma modalidade muito praticada por cá. É difícil praticá-la? É difícil porque a conjuntura atual também não é favorável. Desde as leis de armas, que cada vez são mais restritivas, para os campos de tiro também, porque antigamente em qualquer terriola havia campos de tiro abertos e com estas novas leis que foram aplicando, os campos foram fechando e ficaram mesmo só aqueles campos oficiais. Portanto, cá no concelho, onde é que pratica? Cá não pratico no concelho, é mesmo só em Mira. Em Mira. O Miguel, não sei se sabe, mas em reunião pública da Câmara Municipal foi aprovado um voto de reconhecimento pela sua vitória no passado fim de semana. Como é que encara esta posição também da Câmara Municipal? Olha, em primeira mão que estou a ouvir. Mas é sempre um orgulho, não é? Ser reconhecido, principalmente na nossa terra.